Pasta 16. Faixa 1. Encontro 14. Marsupiais. Cá estamos, 140 milhões de anos atrás, na base do Cretáceo, quando vivia à sombra dos dinossauros, o Concestral 14, nosso 80 milionésimo avô, em números arredondados. Como veremos em O Conto do Pássaro-Elefante, América do Sul, Antártida, Austrália, África e Índia, que haviam sido partes do grande supercontinente meridional, Gondwana, começavam a separar-se. Em consequência, mudanças climáticas haviam mergulhado o planeta em um período frio, geologicamente breve, com neve e gelo branqueando os polos durante os meses de inverno. Apenas algumas plantas floríferas cresciam nas florestas temperadas de coníferas e nas planícies de samambaias que cobriam as porções norte e sul do globo, e havia poucos dos insetos polinizadores que hoje conhecemos. É um mundo assim que toda a massa de peregrinos formada pelos mamíferos placentários, cavalos e gatos, preguiças e baleias, morcegos e tatus, camelos e hienas, rinocerontes e dugongos, ratos e homens, todos agora representados por um pequeno insetívoro, saúda o grande grupo de mamíferos, os marsupiais. Marsúpio, em latim, significa bolsa. Os anatomistas usam esse termo técnico para denotar qualquer bolsa, como o escroto humano. Mas as bolsas mais famosas do mundo animal são aquelas onde os cangurus, outros marsupiais, mantêm os filhotes. Os marsupiais nascem como pequeninos embriões capazes apenas de rastejar. Rastejar para sobreviver através da floresta, dos pelos de sua mãe até chegarem à bolsa, onde cravam a boca em uma mama. Os mamíferos do outro grupo são chamados de placentários porque nutrem seus embriões através de várias versões de placenta, um grande órgão através do qual quilômetros de vasos capilares pertencentes ao bebê são postos em íntimo contato com quilômetros de vasos capilares pertencentes à mãe. Esse excelente sistema de intercâmbio, pois serve para remover resíduos do feto além de alimentá-lo, permite ao bebê nascer bem mais tarde em sua carreira. Ele desfruta da proteção do corpo da mãe até que, no caso dos herbívoros com cascos, por exemplo, o filhote seja capaz de acompanhar a manada com as próprias pernas e, inclusive, correr de predadores. Os marsupiais fazem diferente. A bolsa é como um útero externo e a grande mama, a qual o bebê se liga como um apêndice semipermanente, funciona de modo um tanto parecido com o cordão umbilical. Mais tarde, a cria desprende-se do mamilo e suga apenas ocasionalmente como um bebê placentário. Ela emerge da bolsa como em um segundo nascimento, passa a usá-la com frequência cada vez menor como refúgio temporário. A bolsa do canguru abre-se para a frente, mas a de muitos marsupiais abre-se para trás. Os marsupiais, como vimos, são um dos dois grandes grupos nos quais se dividem os mamíferos sobreviventes. Normalmente, os associamos à Austrália e, do ponto de vista da fauna, é conveniente considerarmos que esse continente abrange a Nova Guiné. É uma pena que não exista um termo amplamente conhecido para designar essas duas grandes massas em conjunto. Meganésia e Saú não são memoráveis nem evocativos o bastante. A Australásia não serve porque inclui a Nova Zelândia e esta, zoologicamente, tem pouco em comum com a Austrália e Nova Guiné. Para meu propósito, cunharei um termo, a Australiné, asterisco. A fauna australineana estende-se um pouco além da Nova Guiné, em direção à Ásia. A linha de Wallace, assim chamada em honra ao descobridor da seleção natural, separa a fauna predominante australiana da asiática. Por mais surpreendente que possa parecer, essa linha passa entre duas ilhotas do arquipélago indonésio, Lombok e Baiu, que são separadas apenas por um estreito muito apertado, mas profundo. Mais para o norte, a linha de Wallace separa as ilhas maiores de Sulawesi e Bornéu. Fim da leitura de asterisco. Um animal australiano provém da Austrália continental, da Tasmânia ou da Nova Guiné, mas não da Nova Zelândia. De um ponto de vista zoológico, mas não humano, a Nova Guiné é como uma ala tropical da Austrália e as faunas mamíferas de ambas são dominadas por marsupiais. Como vimos em O Conto do Tatu, os marsupiais também têm uma longa e mais antiga história de associação com a América do Sul, onde ainda são encontrados, sobretudo na forma de algumas dezenas de espécies de gambá. Embora os atuais marsupiais das Américas sejam quase todos gambás, nem sempre foi assim. Levando em conta os fósseis, a maior diversidade no conjunto dos marsupiais é encontrada na América do Sul. Foram encontrados fósseis mais antigos na América do Norte, mas de todos os fósseis de marsupiais, o mais velho é da China. Eles se extinguiram na Laurásia, mas sobreviveram em duas das principais relíquias de Gondwana, a América do Sul e a Australiné. E o principal palco da moderna diversidade marsupial é a Australiné. É consenso que os marsupiais lá chegaram vindos da América do Sul, via Antártida. Os marsupiais fósseis que foram encontrados na Antártida não são eles próprios, ancestrais plausíveis das formas australinianas, mas isso provavelmente ocorre porque foram encontrados pouquíssimos fósseis na Antártida. Acontece que durante boa parte de sua história, desde a separação de Gondwana, a Australiné não teve mamíferos placentários. Não é improvável que todos os marsupiais da Austrália derivem de uma única introdução de um animal fundador semelhante ao gambá, vindo da América do Sul via Antártida. Não sabemos exatamente quando, mas não pode ter sido muito depois de 55 milhões de anos atrás, a época aproximada em que a Austrália, em especial a Tasmânia, afastou-se o bastante da Antártida para ser inacessível aos mamíferos que pulavam de ilha em ilha. Poderia ter sido muito mais cedo, dependendo de quanto a Antártida era inóspita para os mamíferos. Os gambás das Américas não são parentes mais próximos dos animais que os australianos chamam de possum do que de quaisquer outros marsupiais australianos. Outros marsupiais americanos, sobretudo fósseis, parecem ter um parentesco mais distante. Em outras palavras, a maioria dos principais ramos da árvore genealógica marsupial é americana e migrou para a Australiné e não vice-versa. Mas o ramo australiniano da família diversificou-se tremendamente depois que sua terra ficou isolada. O isolamento chegou ao fim por volta de 15 milhões de anos atrás, quando a Australiné, especificamente a Nova Guiné, se aproximou da Ásia o suficiente para permitir a entrada de morcegos e roedores, que devem ter chegado lá pulando de ilha em ilha. E depois, muito mais recentemente, vieram os dingos, em canoas de comerciantes, devemos supor, e por fim, todo um bando de outros animais, como coelhos, camelos e cavalos, introduzidos por imigrantes europeus. E o mais ridículo, também foram levadas raposas para serem caçadas, uma eloquente e crítica alegação de que a perseguição a elas se justifica como controle de praga. Junto com os monotremados que se reunirão a nós a seguir, os marsupiais australianos em evolução foram levados pela grande balsa em que a Austrália se transformou para o isolamento no Pacífico Sul. Lá, pelos 40 milhões de anos seguintes, os marsupiais e monotremados tiveram a Austrália só para si. Se houve outros animais no princípio, eles se extinguiram antes. Asterisco. Foram encontrados alguns dentes que parecem pertencer a Condylarthrus, um grupo de mamíferos placentários extintos, mas nada com menos de 55 milhões de anos. Fim da leitura de asterisco. O lugar dos dinossauros estava esperando para ser preenchido na Austrália e no resto do mundo. Do nosso ponto de vista, a Austrália é empolgante por ter ficado isolada durante muito tempo e possuir uma população fundadora muito pequena de mamíferos marsupiais, que concebivelmente compunham até mesmo uma única espécie. E os resultados? Foram surpreendentes. Das cerca de 270 espécies marsupiais sobreviventes no mundo, cerca de 3/4 são australinianas, as demais são todas americanas, gambás principalmente, acrescidos de algumas outras espécies como o enigmático Drominiciopes, o bonito Del Monte. As 200, um pouco mais ou menos dependendo de sermos agrupadores ou separadores, asterisco. Lumpers, agrupadores e splitters, separadores, tornaram-se termos técnicos para designar, respectivamente, os taxonomistas que costumavam agrupar animais ou plantas em alguns grupos grandes e os que habitualmente os separavam em numerosos grupos pequenos. Os splitters produzem nomes em profusão, em casos extremos quando se trata de fósseis, elevando quase todo o espécime que descobrem a categoria de espécie. Fim da leitura de asterisco. Espécies australinianas ramificaram-se e ocuparam todo o conjunto de nichos antes pertencentes aos dinossauros e independentemente ocupados por outros mamíferos do resto do mundo. O conto da toupeira marsupial examina alguns desses nichos um a um.